Oh, canteja é muito bom, muito bom. Ou dá pra fazer altas tretas aqui. Agora ficou bom. Agora vai. Ficar bacana. Trouxe o microfone. Não sei, não percebi ainda que o do celular fica melhor não. Tô gostando realmente muito desse aqui. Só que né, tem que achar a posição certinha. Mas tô preferindo o microfone. E o Camtasia também é um amor. Vou ver se como é que a gente faz pra ter pra sempre. Porque eu peguei a versão trial pra 30 dias.